Estou na linha agora com o vereador Celino Fertrin, ele que é vereador pelo PDT aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, vereador. Bom dia a todos os ouvintes, que Deus abençoe a todos aí por esse dia. Nós entramos em contato aí por causa de uma indicação que nos pareceu até um pouco curiosa, né, que foi divulgada aí principalmente através das redes sociais, a respeito aí de uma indicação que foi feita, né, da sua autoria também com o vereador Anderson Andrade, Eliseu Liberato, João Miranda e Jefferson Breiner, para a questão de se fazer exame toxicológico nos servidores da prefeitura, é isso? Sim, na verdade a proposta, né, seria até a entrada com o projeto, mas como é prerrogativa do executivo e não do legislativo, fazemos a indicação para que todos os servidores, também como assessores, né, todos aqueles que prestam serviço público ao município de Foz do Iguaçu, se submetam, né, periodicamente a exames toxicológicos, inclusive para novas contratações e também nomeações. E o objetivo não é, na verdade, a perseguir ou punir, na verdade é em busca da saúde de cada um de nós, né, servidores públicos, porque vimos que no nosso município nós não temos aí nenhum registro, né, mas trabalhar na preventiva, na questão inclusive de ajuda de pessoas. Quando a pessoa tem algum vício toxicológico, ele perde produtividade, acaba por muitas vezes se licenciar, muitas vezes em função de problemas de saúde. E o objetivo disso tudo é a questão da saúde e a cada dia melhor dos nossos servidores, para atender melhor ainda a população de Foz do Iguaçu e região. O objetivo não é punir, e sim, se houver algum servidor ou assessor ou qualquer pessoa que faça parte do quadro público com algum problema, com algum vício, para que seja submetido a tratamento, né, que possa ser de forma humanizada atendido, visto a enfermidade de muitos servidores e até mesmo assessores do município, até mesmo com depressão, com problemas, e muitas vezes a depressão acaba levando a busca de algo para compensar isso tudo. Então, o nosso trabalho, na verdade, levando até em consideração até o próprio, hoje, a parte de trânsito, as pessoas que têm carteira profissional na área de transporte, locomoção, motoristas, né, profissionais, hoje já é obrigatório a se submeter ao exame toxicológico. Eu tenho carteira profissional, né? Tenho carteira C, e para a renovação da carteira tive que fazer esse exame toxicológico. Achei muito bom a questão dessa iniciativa do Detran. E a gente veio ao encontro, né, de poder, a cada momento, podermos assim melhorar ainda mais o atendimento, a saúde, em especial dos nossos servidores. E como é que funcionaria até essa questão do exame? Os resultados seriam confidenciais? Como é que vocês pensam que pode ser trabalhada essa questão? Na verdade, nós temos que preservar de todas as formas, né? Eu creio que como nós temos a indicação, o desenvolvimento do projeto será desenvolvido pelo executivo, e nós prezamos aí pela condição, inclusive, de preservar a imagem, o nome de todo e qualquer servidor que tenha qualquer tipo de problema. Se por acaso existe, nós não temos nenhum registro e nenhuma reclamação referente à situação, apenas um trabalho preventivo, mas que seja preservado. Não estamos aí, como a gente diz, para identificar ninguém, punir ninguém, pelo contrário, buscar de alguma forma ajudar as pessoas que de repente têm essa limitação e que precisam de repente dessa ajuda. E já houve algum diálogo até com os sindicatos servidores, com representantes da categoria, para se conhecer também alguma proposta deles com relação a esse sentido? Então, estaremos dialogando, né, conversando também com o sindicato regional, então o SISMUF, o SIMPREF, né, e todos os sindicatos. Nós fizemos uma indicação, né, que é provocando aí, de repente, de alguma forma, uma situação para que possamos aí, junto com todas as classes e também os interessados, a poder apresentar aí essa questão de saúde total aos nossos servidores. Todo o nosso objetivo é em busca do melhor, né? Em busca, de repente, da melhoria de cada um de nós, em especial pensando aí no melhor serviço ser prestado à comunidade. Pois é, nós entramos em contato justamente porque vimos até algumas reações acaloradas, né, com relação a essa proposta. Enfim, como você disse, a intenção não é nenhum tipo de perseguição, digamos assim, a servidores, mas esse trabalho preventivo na área da saúde. Exatamente. E assim, em todas as ações e propostas, sempre existe, né, as pessoas que de repente não avaliam, de repente, o objetivo principal do projeto, até mesmo da indicação, e acabam por, de repente, tumultuar. Né? Mas que a gente possa deixar bem claro que o nosso objetivo é o bem-estar, é o bem de toda a população, em especial os nossos servidores, baseado em situações como essa, e até mesmo a questão da saúde geral, estaremos provocando outras ações para que o município passe a fazer um atendimento melhor, inclusive, por exemplo, psicológico, né, junto aos servidores, porque nós temos os servidores adoecendo por algum motivo, às vezes exaustivo dentro da sua função, dentro da sua profissão, e diante desse trabalho a gente quer realmente buscar o melhor. É óbvio, né, como a gente, e volto a repetir, que acontece situações de pessoas que de uma forma ou de outra ou entenderam mal, não receberam bem, ou de repente a intenção realmente é de tumultuar, né, de repente fazer um jogo contra. Nós não estamos jogando contra ninguém, nosso objetivo é aproximar cada dia mais a população da realidade do que é o trabalho público e também inserir cada dia mais esse envolvimento do setor público junto à população. Então, deixo aqui meus registros aí, de repente, das pessoas que têm alguma dúvida, de repente, dos nossos objetivos, para que venha dialogar com a gente, né? Troque ideias, venha esclarecer antes, de repente, de fazer qualquer mídia negativa, tentando denigrir ou a nossa imagem, ou a imagem da Casa de Leis, ou até mesmo a dos servidores. Temos uma admiração, um respeito muito grande pelos servidores. Nós buscamos a cada dia lutar pela isonomia, né? Eu também da igualitária, respeitando a Carta Magna, né, da Constituição Brasileira. E assim, esse é o nosso trabalho. E temos aí, vamos legislar, vamos trabalhar, buscando a cada dia mais, dentro da Casa de Leis, apresentar propostas, né, para amenizar a dor e trazer melhores confortos aí para toda a sociedade, em especial aqueles que trabalham a serviço da população. Vereador Celino Fertrim, muito obrigado pela participação e esclarecimentos aqui na RCI. Maravilha, nós agradecemos aí, que Deus abençoe a todos, e estamos sempre de portas abertas aí, e dando aí todo qualquer esclarecimento, e novamente reforçando. Nós amamos a todas as pessoas, amamos a Deus na pessoa do próximo, e assim estamos aí para servir. Fazemos o convite a todas as pessoas que passam a participar mais da vida pública. Nós fizemos uma proposta de uma política participativa e estamos aí nos envolvendo a cada dia mais, juntamente com as faculdades, com as escolas municipais, estaduais e também as particulares, para que fazer esse convite, esse desafio. Tem alguma dúvida, tem algum projeto, tem alguma ideia, vem até nós. Não estou sozinho, nós estamos em 15 vereadores aqui para servir. Fomos eleitos para servir e é esse o nosso objetivo, o nosso compromisso, o nosso propósito junto à sociedade de Foz do Iguaçu, do Paraná e do Brasil.